Este tema, a outra, que na Boa Nova anda a rodar há cerca de 2 meses, foi à mostra de um álbum que foi editado recentemente, um álbum que se chama simplesmente João, que pertence precisamente a Maria João, uma voz que habitualmente nos começou a divulgar por via do jazz e que agora vai passear um pouco pelo cancioneiro tradicional brasileiro. A Maria João anda aqui a rodar este álbum desde a passada segunda-feira e temos-la hoje connosco, tal como é uma promessa. Todas as semanas temos aqui alguém que canta em português. Maria João, antes de mais, muito obrigado pela disponibilidade que teve para esta pequena conversa. Obrigada, eu. Não, pelo amor de Deus, nós temos que agradecer o facto da sua disponibilidade, sabemos que a vida é um bocado complicada. Mas acho que era essencial que uma pessoa que tem uma carreira já longa, que não tínhamos a oportunidade de ter ouvido aqui na Boa Nova, que viesse aqui falar de ver voz, o que é a sua experiência de agora de repente ir dar uma voltinha ali pelo Brasil, pegarem músicas de vários autores, de Pixinguinha, de Tom Jobim, de Chico Buarque, dar-lhes a sua roupagem, escolher uma boa dose de músicos, onde destaca um bom baterista, um virtuoso, que aliás poderão, que quem comprar o álbum, de ver também numa mostra em DVD, que vem como anexo a este álbum. De facto, é uma aventura, não é? É uma aventura para mim. A música sempre foi uma aventura, mesmo assim que eu a considero uma aventura interior, uma aventura com as coisas exteriores, com aquilo que vou ouvindo, com aquilo que vou digerindo e fazendo depois. E é uma aventura, é mesmo o termo ideal. Enfim, isto é um projeto, pelo que percebi, um projeto que vinha sendo adiado, mas que não podia deixar de passar. Não podia deixar mesmo de acontecer, porque já há tanto tempo que eu tinha estas pequenas aventuras pontuais com a música brasileira, desde, já nem sei, desde 88 para aí, já lá, desde 88 ou 89, do primeiro disco que eu fiz, as primeiras coisas que eu gravei foi o Se Eu Quiser Falar com Deus do Gil e o Ronco da Cuica de João Bosco, foi logo essas músicas. E depois, daqui e ali, durante estes últimos discos, sempre tive músicas. É um amor persistente e muito determinado por esta música que acabou por dar nesta aventura total. E não vai ficar por aqui, desconfio. Ainda bem, assim será. O que é que se identifica? É as letras? É o ritmo? É tudo. Eu acho que é a forma como as letras e a música casam bem. E como é uma música muito, como dizer, positiva, não encontro outro termo, bem que eu queria encontrar outro termo, porque não é bem este, mas é uma coisa que dá sempre, é uma música que dá sempre a volta por cima, que sai sempre bem, mesmo a música muito triste é dada, ou muito, muito dramática, é sempre dada de uma forma, uma pessoa pensa sempre, ah, mas isto resolve-se. É uma música cheia de sol, cheia de felicidade. E por acaso, é muito colorida. O primeiro tema que eu ouvi que cantava um tema brasileiro, que não sei qual é o autor, era o Asa Branca, que eu julgo que aparecia no álbum seu de... É do Luís Gonzaga. Julgo que vinha no Lobos, Raposas e Coiotes, se não me engano. Exatamente. E já na altura, de facto, fiquei a gostar muito, embora já conheça a sua carreira de trás, realmente na área do jazz, onde foi por aí que comecei a ouvir Maria João, embora seja um pouco mais novo. Portanto, mas comecei a ouvir, a conhecer o seu estilo de voz, o seu timbre, bastante mais cedo. O jogo que a Maria João começou a cantar em 80 e qualquer coisa. E 83. Quem não sabe, já agora podemos ir revisitar ainda a carreira e a vida da Maria João para trás. A Maria João enverdava pelo desporto e não pela música. Foi, eu sou uma viciada em desporto, é-me absolutamente necessária, como cantar, são duas coisas absolutamente necessárias para mim. Parece que me desintoxicam das tensões de todos os dias, não é? Das coisas de todos os dias. É muito necessário, eu gosto muito, faço natação todos os dias que posso, claro, mas eu acho que posso quase todos os dias. Arranjo sempre um bocadinho para fazer, mesmo que vá, mesmo que tenha concertos e que esteja noutro país, arranjo sempre maneira. Agora os hotéis têm piscinas, não é? Uhum. Mesmo que sejam piscinas muito pequeninas, eu levo sempre disciplinadamente, levo sempre a minha touca e os óculos de natação e o fato de banho, pronto, seja onde for, qualquer banheirita por aí. Eu arranjo maneira de nadar. Diga-me e depois uma coisa. Tem o Aikido também, que não é um desporto, que eu acho que é uma arte, uma maneira de estar, mas que também é uma arte, defesa pessoal, e que é maravilhoso, e isto equilibra-me muito. Mas se eu também puder fazer desportos radicais, e por aí eu faço. Maria João, assim, É uma pessoa irrequieta? Eu acho que sim. Eu acho que sim, acho que sou. Tenho sempre, acho que sou uma pessoa muito curiosa, tenho muita curiosidade de fazer coisas e não gosto de estar parada, não gosto de estar sentada muito tempo num sítio. Aliás, férias para mim tem que ter desporto. Pronto, só assim é que pode ser. Nunca me imaginaria a fazer uma fé de ir ver isto ou ver aquilo e ver filmes sentado o dia inteiro. Não. Sentado a ver um filme é só à noite, depois me temos sido o dia todo. De maneira que sim, se calhar sou um bocadinho irrequieta ou inquieta. Eu acho que a pessoa é muito curiosa. É o termo que melhor, na sua opinião, curiosa é o termo que melhor identifica a sua personalidade. Eu acho que sim. Acho que tenho muita curiosidade pelos sons, pela música, pelas pessoas. Sou muito curiosa em relação às pessoas e a tudo em geral. E isso faz-me estar sempre a mexer, não é? Estar sempre a procurar as coisas. Procurar outras coisas e conhecê-las melhor. Uhum. Vamos regressar à música. Este álbum, diga-me uma coisa, quem é que escolheu os músicos? Foi a Maria João? Fui eu. Antes de mais, meus parabéns. Facto. Menos o Filipe Diniz, o percussionista, porque eu esse não conhecia. Isso foi o Miguel Ferreira que escolheu. Mas os outros que eu escolhi todos, inclusive é o Miguel Ferreira. Então diga-me uma coisa, diga-me cada um deles e porquê é que o escolheu? Bom, o Alex Frazão, que é o baterista, o Mário Delgado, que é o guitarrista. Estes dois, e o Yuri Daniel, que era o contrabaixista, são músicos que fazem parte da minha família musical já há algum tempo, já há bastante tempo, aliás, e fazem parte de outros discos, também tocaram noutros discos, etc. Portanto, estes eram absolutamente presença obrigatória. E os outros, a Eleonor Picas eu conheci por causa de termos feito justamente Lobos, Raposos e Coiotes com a orquestra clássica, e ela estava lá e eu fiquei logo apaixonada pelo instrumento, e ela mesmo é um amor e é uma pessoa muito inquieta e curiosa também, muito aberta a todo tipo de música, a outras músicas. Tudo porque nos ovos estamos a falar da harpa, não é? Da harpa, isso. Exato. E depois o Cláudio Ribeiro, esse eu também não conhecia, são os dois que eu não conhecia, ele e o Filipe Diniz, mas falaram de um músico que tocava muito bem, que tocava num hotel, e todas as noites lá estava tocando e tal, e fomos ver e era fantástico, é um daqueles guitarristas absolutamente fora de série. E pronto, e claro que ficou, convidámo-lo e foi muito bom, e o Filipe Diniz também foi uma bela surpresa, como pandeirista. Uhum. Não sei se diz assim, não sei se chama assim, mas eu chamo pandeirista, ou pandeiro. É assim, o Alexandre Frazão, eu já o ouvi em vários discos e em vários concertos, em registros diferentes, e tenho por ele uma admiração. Parece-me que é aquele tipo de baterista que põe a nota certa no local certo, quer dizer, nem mais nem menos. É, ele é ótimo, ele é muito bom músico, é um músico... Com uma calma fabulosa, não é? É, tem muita experiência também, toca em muitas formações, tem muita experiência e é muito, muito criativo, muito musical e é meu amigo. O que é que eu posso dizer melhor? Ok. É assim, então, porque estamos já no início da entrevista, vamos ao longo da entrevista, vamos-lhe perguntando para dar a sua opinião sobre determinado tipo de temas. Portanto, escolha um e diga-nos porque é que vamos ouvir esse agora de seguida. Pode ser o Desquidar dará, não vou duvidar, oh nega. Pode ser este? Vamos então, vamos ouvir. Desquidar dará, não vou duvidar, oh nega. E se Deus não dá, como é que vai ficar? Diz que Deus dará. Não vou duvidar, oh nega. E se Deus negar, eu vou me indignar e chega. Deus dará. Deus é um cara gozador, adora brincadeira. Pois pra mim jogar no mundo tinha um mundo inteiro. Mas achou muito engraçado me botar cabreiro. Na barriga da miséria eu nasci brasileiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Diz que Deus te dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, oh nega. E se Deus não dá, como é que vai ficar, oh nega? Deus dará. Diz que Deus te dá, diz que Deus dará. Quem fica? Diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, homem. E se Deus não dá, como é que vai ficar, ô nega? Deus dará, Deus dará. Diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, homem. E se Deus negar, notícia. Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dá, diz que Deus dá. Não vou duvidar, nega. E se Deus não dá, como é que vai ficar, nega? Deus dará, Deus dará. Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, nega. E se Deus negar, e feio, pele e osso, simplesmente quase sem recheio. Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio, eu dou porrada 3x4 e nem me despenteio, porque eu já tô de saco cheio. Maria João, fale das suas raízes moçambicanas e o que é que isso interfere na sua maneira de estar em termos musicais. Ah, tudo, influencia tudo. Enche a minha alma de cor, enche a minha curiosidade de cores também, e ritmos e balanços, e tem tudo a ver comigo, sabe? Sabes, há um disco muito importante para mim, um dos discos que eu fiz, talvez o mais importante que eu fiz, porque foi o Cor, que foi um disco sobre os descobrimentos portugueses. Sim, já lá vão 9 anos, não é? Sim, cujo tema seriam justamente as culturas do Índico. E nós escolhemos a Índia tinha que ser, e Moçambique, escolhi eu logo aos gritos. Moçambique, Moçambique, Moçambique. E foi um disco muito importante para mim. Não que seja melhor ou pior que os outros, mas porque foi o disco que mostrou o meu caminho, sabe? Que me mostrou claramente o meu caminho enquanto música. E que me mostrou, e em que eu pude exibir pela primeira vez assumidamente, completamente, a minha mestiçagem musical e pessoal, digo eu, de que sempre tive muito orgulho, mas não sabia como mostrá-la, como fazê-la, como pô-la cá fora para que as pessoas a ouvissem. E o Cor foi muito importante por causa disso, foi onde eu descobri como fazê-lo. E a partir daí acho que a minha vida musical mudou. É muito importante a África para mim. Apesar de eu não ter nascido lá, eu nasci em Portugal, sou portuga, mas alfacinho e tudo. Moçambicana, não é? A minha mãe é que é, a minha avó também. Acho que a maior parte das mulheres da minha família, tia da minha avó paterna, são todas africanas. Aliás, várias cores. Aliás, United Colors of Maria João. Aliás, há um dos álbuns que tem mesmo um dialeto moçambicano. Vários. Eu sempre que arranjo hipótese, perdão, sempre que eu arranjo hipótese, ponho, arranjo maneira de cantar uma música em xangana. Uhum. Um dia ainda hei de conseguir saber falar aquilo corretamente. A língua, não é um dialeto, é uma língua. Um dia hei de saber falar corretamente. Um dia. Uhum. Eu, por acaso, recordava-me daquele projeto que era, eu julgo que vou dizer bem, Mumadji, é isso? Mumadji, que era um projeto que juntava a Maria João, para além de Maria Lojinha, e portanto que de facto que significava português europeu, quer dizer, e foi aí que percebi que era um dialeto moçambicano, o xangana, não é? Era, aliás, o Mumadji, depois disseram-me lá em Moçambique, aquilo era dito com algum sentido apreciativo, mas eu disse, não estou nas tintas. Foi também numa entrevista que eu dei na rádio, e estava lá um daqueles, que dizia dois mamados, o português, branco, o português europeu, e não é português branco, é o português europeu e tal, e aquilo, mas isto é perceptivamente, mas para mim não é dele. Então envolvemos ali numa pequena discussão, porque a forma de perceptiva é dada pelas pessoas, não pelo significado da palavra, não é? Há sempre os puristas, porque não é? Aquele era mesmo fuleiro, era daqueles mesmo fuleiros, daqueles, um entrevistador, não era um entrevistador, era um que lá estava a opinar. Tal, fazia aquilo. Eu digo, mas eu não vejo assim, eu vejo português, europeu. Sim, pode dizer à vontade que eu também não sou entrevistador de profissão, portanto. Mas não era. Não era um entrevistador, era um que estava lá a dar bitaites. Opinar. Eu, por sua vez, este não se pode tirar isto daqui, então eu com uma vontade de ver. Não, eu por sua vez, tenho prazer de ter este tipo de conversas, por isso é que, sabe, que é um bocadinho diferente. Então vamos recuar 25 anos, vamos recuar ao tempo da escola de jazz do Hot Club, não é? Que foi, não foi 25, são 24, atenção. Ah, pronto, então ok. Sou o seu dono, cada coisa no seu lugar, 24. É importante, mas serão 25, da para o ano, naturalmente, e seremos mais se Deus quiser. Falávamos há pouco então do tempo do jazz, não é? E sei que tanto o que terá sido aquele ambiente de Cascais que terá suscitado, em verdade, pela música. Eu já contei esta história muitas vezes, mas é verdade. Dava aulas de natação numa piscina, dava aulas a toda a gente, também dei a crianças autistas, e depois um dia a piscina fechou porque mudou de dono e precisou de levar obras enormes. E eu fiquei desempregada. Foi aí que meu pai começou a achar que eu devia, meu pai que era piloto, que eu devia ir para a hospedeira de bordo, para a hospedeira, embora eu a essa altura agora comece a pensar que teria dado muito melhor piloto do que para a hospedeira. Mas naquela altura não era, as mulheres não faziam isso, não havia esse hábito, esse costume. E depois fiquei assim desempregada e o meu vizinho, que era músico, disse: que é que não cantas assim? Pode ser. mas e então ao tal, primeiro ainda estive num grupo durante para aí um mês em que se ensaiava todos os dias, era muito chato, todos os dias, mas nunca fazíamos nada. Era perfeccionista. Sempre, eu acho que eles nunca tinham essa vontade propriamente, eu acho que o que eles gostavam, porque cada um era a sua coisa, um era professor de matemática, quer dizer, o fundador do grupo era professor de matemática, portanto ele só fazia aquilo tipo como hobby, e a partir da altura em que eu mergulhei naquilo, eu achei que não, então não vamos cantar e tal. E depois, passado um mês de estarmos naquilo diariamente, abriram as escolas, as inscrições para a escola do Lote, e o mestre do meu vizinho, que é o Carlos Rouco, que é o músico, disse: olha, não te queres inscrever e tal, que eu criou uma grande revolução no grupo, porque nos eram todos a chatear-se e a dizer que eu ia-me embora, e depois ficavam sem vocalista, mas eu fui mesmo, fiz a inscrição e mergulhei naquilo que eu queria fazer até o fim da vida. Foi uma descoberta, uau! E nessa altura foi cantar o Night and Day. E foi só assim que eu descobri. Eu fui cantar outra coisa, tinha outra coisa, a linha vadinha toda decorada, a música, o improviso, tudo, que era o cantador da Flora Perim. E cheguei lá e o Zé Eduardo perguntou: então, e os papéis? E eu: hã? Os quê? O que é isso? Todos os papéis da música que têm a cifra e tal? Não tenho. Então não pode ser porque eu não sei tocar outra coisa. Vá, caiu a minha alma aos pés, mas depois lá tive que alinhavar qualquer coisa e saiu Night and Day, mesmo sem letra e tudo. E recorda esses tempos com alguma saudade neste momento, não? Claro, no outro dia encontrei-me com o Zé Eduardo, que já não via há imenso tempo. E acima de tudo, nunca arrependida. Nunca. Encontrei o Zé Eduardo, como eu disse, no outro dia, num concerto que fizemos lá em cima da Casa da Música, da homenagem ao Zeca. O Zeca Afonso, e ele tocou com o grupo dele, e eu já não vi o Zé Eduardo para aí há muitos anos, e fiquei muito, muito comovida, muito emocionada, fui abraçá-lo e fui-lhe dizer: olha, fiz tudo tal qual tu disseste, tu me ensinaste, e foi assim muito, muito comovente e emocionante. Claro que tenho saudades dessa altura, mas eu agora também estou bem, portanto, são umas saudades positivas, são umas saudades. Sim, mas foi-se desviando desse primeiro tempo do jazz, quer dizer, ainda claro, toda a música tem uma afinidade, não é? Portanto, não há, não, as coisas não são completamente estanques, não é? Mas o caminho por onde enverdou agora é algo diferente, não é? Por enverdei agora não, que fui invertendo ao longo dos anos, porque uma pessoa tem que, sabes o que eu acho que mais importante do que ser um bom cantor, um bom instrumentista, um bom pianista, um bom isto, um bom aquilo, é muito importante termos a nossa impressão digital, porque bons cantores, bons pianistas, bons guitarristas, há milhares, não é? No Exato. mundo, muito bons, milhares muito bons, depois há os outros milhares que não são assim tão bons e os outros que são mesmo maus. Mas há muita gente, portanto, eu entendo que uma pessoa tem que ter a nossa impressão digital, temos que fazer as coisas de forma, de uma forma que ninguém mais faz, que é para as pessoas, para justificar a nossa existência enquanto músicos. Isto é o que me parece, né, que fui desenvolvendo ao longo dos anos, a minha impressão digital. Mas se lhe perguntarem quais são as suas raízes, quais são aqueles grupos ou cantores que poderá dizer assim, fui buscar um bocadinho ali, um bocado aqui. Ah, mas eu sou uma roubadora. Faz muito bem, faz muito bem. Esteja à vontade, a nossa parte, disponha. Eu vou buscar coisas a todo lado. Eu li uma entrevista sua que falava em Johnny Mitchell, quer dizer... A Johnny Mitchell foi a primeira cantora que eu ouvi que me encantou. Naquela altura também havia a Joan Baez, que eu não gostava particularmente, mas que conhecia uma das músicas que eu conhecia primeiro. O Big Yellow Taxi, por aí, não? Não, não, não, não. Da Joan Baez era El Preto Número 9, não sei o que, já leva a letra. Porque aquilo tinha uma subida fantástica que dava para fazer. É assim, não, e eu só ia berrar a plenos pulmões, que era muito bom. Mas sim, a Joni Mitchell, acho que foi, se eu puder pensar, a Joni Mitchell foi a primeira cantora que me deixou completamente apaixonada e eu não estava longe, nem pensava em ser música, nem cantora, nem nada, mas era uma cantora de que eu muito gostei. Foi a primeira, pode ter sido. E a seguir, outros que foram seguindo? Depois foi o meu primeiro disco. No Jazz, por exemplo. Foi logo a Flora Purim, comecei logo por ali, tudo torto, não é? Começou logo por uma pessoa tão vanguardista, tão inovadora. Mas depois voltei um bocadinho atrás, é que eu posso dizer atrás, e lá estava a Ella Fitzgerald, que me cantou, a Billy, e depois a Betty Carter, e depois a Elis Regina, no Brasil? A Betty Carter, que foi e continua a ser um amor para mim, uma heroína, ela. E depois, aliás, todas elas, a Elis, claro, as brasileiras, as, e depois os mais vanguardistas, como a Ursula Dudjak, a Lori Newton, e o Al Jarreau, que me deu aquele amor pelos ritmos todos e aquela coisa, e depois o Bobby McFerrin, e por aí, e as da área da pop e do rock. Mas nessa fase, desculpe interrompê-la. Tom Waits, etc. E não me calo. Não é isso que eu quis dizer. Sentia-se uma vez assim, solitária, neste tipo de gostos, ou havia ao seu lado um conjunto de músicos que partilhavam esse gosto, que diziam, por exemplo, assim, agora vamos aqui ouvir um bocadinho de Jean-Luc Ponty, vamos... Havia assim este conjunto de pessoas à sua volta com este tipo de gostos? Não, isto era um pouquinho solitário, isto era o que eu gostava, não me lembro bem, eu sei que à minha volta também estava mais longe, eu gostava do Gerrit, mais do que dos outros mais antigos, não era, mais clássicos, e havia pessoas, eu acho que tinham a mesma necessidade de impressão digital, acho eu, e que gostavam de outras coisas também, para além dos mais tradicionais, sendo que também gostavam dos tradicionais. É pena esta entrevista ser ao telefone, senão eu ainda hoje a desafiava para ouvir uma coisa que já ouvi na sua voz em fora de série, que foi o Blue Moon, que julgo que é da Billie Holiday, não é? O Blue Moon é um standard que ela cantava também. Mas que ela cantava como uma versão lindíssima, mas que já ouvi cantar assim, fora de série. Mas nada que se comparasse, ela cantava tão bem, sobretudo na altura em que era mais novinha, sabes? Aquela parte mais, aquela altura que toda a gente refere mais, quando ela ficou mais velha e adita nas drogas e por aí, naquela época mais infeliz da vida dela, não é a parte que eu mais gosto. Eu gostava mesmo quando ela era mais novinha e cantava com a voz muito fresca, muito fininha, e era demais. Era realmente, foi uma cantora que, pronto, que não teve mesmo força para resistir a tudo o que aconteceu. Exatamente. E foi por ali abaixo, que pena, não é? Agora por aqui assim vamos nós. Está na altura de seguir mais um tema. Pode ser a Rosa, vou andando. Impressionante. Se a transmissão de pensamento deve funcionar para a linha telefónica. Pois, porque, pois, de facto, a Rosa, sou-lhe sincero, é o tema que mais gosto neste seu álbum. Obrigada, é um faninho, é um fado pequeno. Vamos então ouvi-lo, ok? Tá. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor. Por Deus esculturada e formada com o ardor da alma da mais linda flor, de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me for a tão clemente aqui nesse ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante e bela. Teu coração junto ao meu, laceado, pregado e crucificado sobre a rósea cruz do arfante peito teu. Tu és a forma ideal, estátua magistral ou alma perenal do meu primeiro amor, sublime amor. Tu és de Deus a soberana flor. Tu és de Deus a criação que em todo o coração sepultas um amor. Riso a fé, a dor, em sândalos ou lentes cheios de sabor, em vozes tão dolentes como um sonho em flor. És láctea estrela, és mãe da realeza, és tudo enfim que tem de belo em todo o resplendor da santa natureza. De um amor que mais me faz penar em esperar, em conduzir-te um dia ao pé do altar, jurar aos pés do Omnipotente em preces comoventes de dor e receber a unção da tua gratidão, depois de remir beijos, hei de envolver-te até meu padecer de todo fenecer. Rosa, de facto é lindíssimo este tema na voz da Maria João, que está hoje connosco aqui na Boa Nova para falar deste seu último álbum, João. Maria João, falávamos há pouco das suas influências e vamos agora ao cancioneiro brasileiro. O cancioneiro brasileiro foi aprendendo a gostar, foi ouvindo, foi apresentado por outros músicos. Como é que foi esta sua tendência? Então, eu comecei logo com a... Foi o primeiro disco que eu tive, foi a Flora Purim em Montreux. Isso já era, para mim, o cancioneiro brasileiro. Tinha o cantador, que não sei de quem é, não sei se é do Ari Barroso. Não é capaz de não ser. E o cancioneiro começou aí. Depois continuou com a Elis, outra vez a Elis, ao vivo em Montreux. Isto devia ser Sina. Eu pensei, eu não vou dessa vida sem ir a Montreux. E não fui, já lá tive duas vezes, realmente. E começou por aí o João Bosco, também o João Bosco foi dos primeiros músicos brasileiros que eu ouvi e que eu adoro apaixonadamente o João Bosco. E tinha um disco que é dos meus discos, daqueles 10 que eu levava para uma ilha deserta, que é a 100ª apresentação, só voz e violão. Puf, é de cair para o lado, que coisa, é um disco antigo, tem para 20 e tal anos ou assim. Que coisa. E depois comecei por aí, fui andando e tive sorte, sabes de quê? De nunca ter começado pelos mais tradicionais, pelos mais simples, mais acessíveis. Acho que comecei logo pelas coisas, pelos músicos e cantores mais arrevesados, sabes? Mais diferentes, digamos. E isso acabou por, se calhar, também me ajudar, sabes? A atiçar a minha curiosidade. Exatamente, sim. Diga uma coisa, neste momento, no Brasil, quais são as suas referências? Todas, como de costume, todas. O Elenim, que eu adoro, que é meu amigo. O Gilberto Gil, que também é meu amigo. Vou falar dos primeiros dos dois, que são meus amigos mesmo, com quem já toquei uma porção de vezes. Aliás, em 2004 fez um concerto com o Gilberto Gil, que era o Gil e os Quatro Cantos, não me recordo. Era aqui, foi aqui. Exato. Não foi só aqui, foi também na Bahia antes disso. Uhum. E depois foi cá, ali no Cais do Amaral, não foi? Ao vivo, ao ar livre, em julho, salvo erro. Foi uma farra, pulei tanto com o vestido, meu vestido ficou arruinado. Eu vestido comprido e tal, com cauda, acabei por enrolar a cauda à volta da barriga, da cintura, e andei aos pulos, descalço aos pulos, e levei 4 beijocas do Gil. Na boca. Muito bem. Eu li à frente das pessoas todas. Não me comprometa. Ainda hoje ele fala disso. Oh, bah, foi tão fixe, gostei tanto de fazer aqueles colegas. A música brasileira é de uma felicidade incrível, que eu pulei, emagreci logo não sei quantos quilos, andei ali aos pulos, com ele, e ele também, imagina, ele tem 60 anos, ou 60 e poucos anos, agora tem mais de 60 anos. E na altura anos. Já era ministro da Cultura, se me engano. Claro, e penso que é, isso aqui é realmente ver um ministro a fazer o seu trabalho. Muito bem. Andar ali de um lado para o outro, a correr o palco de um lado para o outro, aos pulos, lá, novíssimo, enxuto, magrinho, saudável, lindo, muito bonito. Eu acho o Gil uma pessoa muito bonita, um músico fora de série, e correu muito, muito bem. E os músicos também com quem ele toca são ótimos. E eu senti mesmo em casa. Acho que ele não podia ter encontrado pessoa melhor do que eu. Já falou em Lenin, Gilberto Gil, que mais? O Gil, o Caetano, que eu também conheço e que gosto muito. Continuo a gostar muito da Cássia Eller, que eu adoro e que infelizmente já não está, já morreu. Gosto muito da Elsa Soares, gosto muito da Marisa Monte, da Elis Claro, da Zizi Posse, do Zeca Baleiro, do Joaquim Claro, por aí. Rosa Passos. Da Leni Andrade. Da Rosa Passos, não. Não conheço muito bem. Uhum. A Rosa Passos não conheço muito bem. E então vou por aí fora, se calhar estou a esquecer alguém importantíssimo, mas que agora... O João Bosco. Portanto, nota-se que vive da música e vive para a música. Assim, quando está em casa, para além da nossa rádio, o que é que ouve? Ou quando vai em viagem, por exemplo? Ai, tenho sempre. O sítio onde eu ouço mais música mesmo é no carro. Uhum. O meu carro tem uma ótima aparelhagem. Então ouço mesmo muita música no carro, essa rádio, ouço os discos que ponho, ouço tudo. Em casa ouço também, mas é mais, eu acho que em casa é mais o reino da televisão, sabes? É o reino omnipresente. Vão na televisão, que está ligada aqui ou ali, que de vez em quando apanha também, está no Meso, ouvo muito, vejo muito o Meso. Que CDs é que traz agora no carro, se recorda? Tenho o meu, tenho o João. Uhum. Tenho um CD que o meu filho me fez, com coisas que ele acha que eu devo ouvir, que eu adoro, como a Gwen Stefani, como coisas mais pop, como os Massive Attack, como a Björk. Não, tenho um CD da Björk. Tenho o Lenin. Tenho o Circo Místico. E tenho uma outra coisa que agora não me lembro. Espera aí. O que é que eu tenho mais? Português, o que é que houve recentemente ou que tenha ouvido que tenha gostado muito? Uma coisa que eu descobri e que é a minha culpa, mas o Zeca Afonso, o Zeca já não foi da minha geração, não é? Foi da geração anterior, quando eu comecei na música, comecei diretamente no jazz, no rock, naquela coisa que foi aquela explosão naquela altura. O Rui tinha acabado de aparecer em 81 e depois, mas sobretudo o jazz, sabes, aquela experimentação toda em liberdade de improvisar, aquilo tudo. E a canção de intervenção, o Zeca e outros músicos que são absolutamente fora de série, como o Zé Mário Branco, etc. Depois passaram um bocadinho ao lado, quer dizer, não tiveram importância das outras coisas, porque eu estava mesmo apaixonada, era pelo jazz e pela liberdade de improvisação, como eu disse, sabes? E de repente fui fazer este concerto, mas quase conhecia as músicas e as sabia e etc. E de repente fui fazer este concerto de homenagem ao Zeca. E foi uma emoção constante. Olha, o meu menino de ouro, nós fizemos na Casa da Música, eu e o Maia Leginha, eu cantei a primeira estrofe, ela tem umas 4 ou 5 estrofes, e eu, à segunda já estava a chorar, e a terceira, não consegui cantar, foi uma coisa insuportável, não consegui cantar. De tema, desculpa, não percebemos. O meu menino é touro, chico, não façam paz, esta. Mas era que as pessoas tiveram-me cantar, a segunda volta cantaram tudo aquilo comigo, porque de repente caiu-me no colo um compositor absolutamente fora de série, sabes? Um autor de letras absolutamente, um poeta fora de série. Foi a minha mais recente descoberta em pleno, percebes? Portanto, estás a ver? Falta de atenção. Eu já conhecia o Zeca Afonso, é um autor que gosto bastante. Por acaso, o Dominador de Edos também gosto, também, mas há um tema que para mim acho que é fora de série, que é A Morte Saiu à Rua, acho que é... A Morte Saiu à Rua, um dia assim, não é assim? É fabuloso, exatamente. Todas absolutamente maravilhosas, Maio, Maduro Maio, também, e por aí então venham mais 5, são todas, mas a seguir às outras, é um arraso. Portanto, um dia qualquer... E mais recente descoberta. E um dia qualquer temos a Maria João a cantar, se calhar, num álbum, 2 ou 3 temas, de Zeca Afonso. Pois, porque não? A sério, porque não? Fiquei muito com essa vontade só de dizer ao Mário, Mário, temos que gravar isto, temos que gravar aqui uma coisa, depois fizemos arranjos diferentes, não é? E eu disse, tem calma. Mas é um hábito agora. Que é o que ele me diz. Ainda agora, há dias, saiu o último álbum da Aldos Numerados, não sei se já teve a oportunidade de ouvir. Não, ainda não. Onde tem um tema de Mário Branco, agora não me recordo. Ah, que é demais, que é outro músico absolutamente invulgar, fora de série. Uhum. E arranjador, era eu que arranjava os discos do Zeca. Exato, e agora parece que há um revisitar, e ainda bem que assim é, porque de facto há coisas... Todos conseguiram, sabes, nem todos os daquela época conseguiram, mas assim, renovar-se e manter-se atuais, mas estes, absolutamente, sabes, o Zé Mário, absolutamente, ele fez um espetáculo lá em cima também, um concerto no, também inserido nestes concertos de homenagem ao Zeca, que foi maravilhoso, ouvi dizer que foi absolutamente maravilhoso, maravilhoso mesmo. Então, até Júlio Pereira. Ficamos a aguardar um álbum seu com o Menino Adoiro, está bem? Está bem. Já agora, se tiver a morte saiu à rua, eu vou julgar que foi a lembrar-se de mim que o fez. Com certeza, absolutamente. Okay. Então está na altura de escolher mais um tema. SCT. Já agora, desculpe, vai perdoar a minha ignorância. ECT significa o quê? CTT. Ah, Correios. Os Correios. Retrato de 3x4 para batizado distante, mas isso aqui, meu senhor, é uma carta de amor. Levo-me e não vou lá. Levo-me e não vou lá. Levo-me e não vou lá. Levo-me e não vou. Mas esse cara tem a língua solta. Passado e presente, desembrulhado, vestido. Eu volto logo, me espera, não briga nunca comigo. Eu quero ver nossos filhos. O professor ensinou a fazer uma carta de amor. Levo o mundo e não vou lá. Levo o mundo e não vou lá. Levo o mundo que eu vou já. Levo o mundo que eu vou. Papel, carbono e barbante, e até cabelo cortado. Retrato de 3x4 para batizado distante. Mas isso aqui, meu senhor, é uma carta de amor. Maria João, teve eventualmente a sorte de, e o saber também, de se rodear de pessoas que sabem muito de música, tal como Maria João sabe, e isso facilita tudo um pouco. Claro, torna tudo mais fácil. Uma pessoa estar a começar desde o começo, desde o princípio, com uma pessoa que não sabe, mas é melhor, porque podemos aprender sempre com os outros, não é? De facto, daqui a ouvi há pouco tempo o álbum do José Peixoto, com quem também colabora. São todas dele, as canções são todas do Zé. Ele tem lá aquilo tudo muito bem estruturado, as músicas que quer fazer, é um compositor muito bom, excelente, e convidou-me, fez essas músicas para mim, que é uma felicidade, um privilégio, bom cantor, e pronto, e foi assim, as músicas são todas dele. E as letras são do Tiago Torres da Silva. prazer lhe dá este tipo de colaborações, é porque, de facto, Ari João, para além da sua carreira, aparece no trabalho de N compositores. Pois é, é isso que é, assim, é muito bom isso. Não é muito comum nas cantoras, não é? Nem nos cantores. De maneira que, mas eu gosto muito de sentir isso. Tenho lá várias pastas com vários projetos, de várias coisas, de várias pessoas com quem eu, que me convidam e que eu vou. Mas abordam-no sensivelmente, telefonam-lhe isso? Sim, telefonam, exatamente. Quero-te convidar para, sobretudo fora de Portugal, quero-te convidar para fazer isto e aquilo. Algumas coisas aceito, outras não. É mais as que aceita do que as que recusa? Ou é o inverso? Não, não aparece muita coisa que eu não gosto e que, portanto, não recuso. Portanto, são critérios de qualidade, de algum modo, que faz com que recusar, não? Não gosto ou não gosto. É mais ou menos esse o critério. Gosto de ouvir, gosto da música, acho que posso fazer qualquer coisa com ela, então faço. Acho que é sempre esse o meu critério. O que é que aprecia mais? A música, a letra, tudo? Tudo junto. Eu gosto, aprecio tudo junto. Tudo, acho que as coisas funcionem bem, não é? Que tenham uma lógica. A Maria João teve recentemente uma exposição mediática que se prendeu com os concursos a que esteve associada, não é? Naturalmente que já não era uma pessoa desconhecida do público português, mas ganhou ali, aliás, até há pouco, conforme dizia, o fenómeno da televisão, não é? Ganhou aqui uma exposição que não tinha até então. Acha que isso vai se repercutir também na venda deste disco? Ai, não sei, já foi há 3 anos. Eu acho que o que eu ganhei naquela altura foi o reconhecimento das pessoas que nunca ouviam a minha música. Essas pessoas passaram a reconhecer-me em tudo que era sítio, tipo no continente, nas bombas de gasolina, em tudo que era, nas estações, nos aeroportos, coisa que não era assim tanto quanto até essa altura. E foi incrível, sabes? Nunca tive uma má aproximação. Tenho sempre pessoas muito porreiras a falarem comigo e a dizerem. E até os totós, já leve cabelo solto, até os totós. Não, eu vi logo que era você, que era a Maria João, mas faltam os totós, os puxinhos e as tranças e tal. E foi muito bom nesse sentido. A Maria João sabe que cultivou uma fama, digamos assim, de uma pessoa simpática, que é, mas conseguiu passar essa mensagem. Disseram que sim. Disseram que, porque antigamente, se calhar, ou antes, as pessoas pensavam que fazia aquela música que para muitas pessoas era incompreensível, apesar de achar que a música não tem nada que se compreender, tem é que se sentir, se gostar ou não, não é? Eu achei que foi que eu ganhei, agora perdi-me, o que é que foi que tu perguntaste? Dizia por facto que é uma pessoa que passou uma mensagem simpática, não é? Pois, e então, e acabou por, mas ao fim e ao cabo eu sou uma pessoa como as outras pessoas, não é? E sou muito acessível até, e não é essa música incompreensível que as pessoas pensavam, portanto uma pessoa incompreensível, será uma pessoa erudita, muito conhecedora, muito não sei o quê, e não sou assim, sou até muito ignorante, a meu ver, e as pessoas acabaram por, se calhar, reconhecer uma outra pessoa em mim que não sabiam que existia, ou que achavam que eu não era, que eu não sabia. Foi muito bom, eu gostei muito de participar nesse, porque eu fazia parte da escola, não é? Exato. E essa escola era incrível. A doutra ignorância também é um sinónimo de sabedoria, pronto, que a tem e que nós a reconhecemos. Ainda obrigada! Não era para agradecer. Diga-me uma coisa, de facto, esse período, o que é que lhe ficou? Olha, ficou amizade com uma data de pessoas, uma data de alunos e professores também, e a produção, as pessoas da produção que eram fantásticas, e ficou-me tudo aquilo que eu aprendi com eles e que eu aprendi lá, porque eu tenho esta vantagem, acho eu, que é, estou sempre a aprender, tenho sempre os ouvidos abertos e o espírito aberto também para estar sempre a aprender, aprendo com as outras pessoas muita coisa, por isso é que eu acho que tenho conseguido continuar a evoluir e a aventura continua. Porque nunca acho que sei tudo ou que sou a dona Sebichona. E aprendi muitas coisas por estar naquela escola. E adorei, foi uma experiência que adorei fazer. Desse tempo temos um álbum, temos o Tralha. Que diferença temos do Tralha para este João? Imenso, é um disco de... O Tralha foi que a parceria com o Mário Lojinha, portanto, exato, piano, tem outro instrumento. Exato. E tem as minhas letras também no disco todo. Portanto, é um disco de originais. Sim, mas em estado de espírito, o que é que mudou? Não mudou nada. O que se mudou, não se mudou. É só eu a ter curiosidade. João, é a mesma, não é? Portanto, sou uma pessoa com curiosidade. Portanto, foi só uma vontade de fazer uma coisa diferente, não é? É, vontade de fazer uma coisa diferente com instrumentos diferentes, porque eu sempre fiz a minha vida toda com pianos, não é? E vários pianistas, e agora... E tive vontade de ver outros instrumentos, guitarra, harpa. Esta da harpa, então, era uma questão que fazia muito, muito fim da pé. Que expectativa tem para o seu disco, por exemplo, no Brasil? Toda. Eu, sabe, quando faço os discos, acho que é com toda a gente também, assim, mas eu fico completamente vazia, nem sei bem como é que eu arranjo coisas para dizer depois do disco. Agora já recuperei um bocadinho, né? Porque já saiu há um mês, mas naquela altura fico completamente vazia. Digo, porque sai tudo o que eu tenho para dizer, sai no disco. Está tudo no disco o que eu quero dizer. E como dou tudo ao disco, espero tudo de volta. Eu tenho sempre todas as expectativas relativamente aos discos que faço. Espero tudo. Este é mais um que eu espero tudo. Espero que aconteça tudo, que venda muito, que vá a muitos sítios tocar, toda a gente goste muito. Então vamos escolher agora mais um tema. Que eu ganho dinheiro e que posso ir ao banco pôr o dinheiro. Exatamente. Então lá, vamos ouvir mais um tema. Está bem. Escolha. Ah, escolho. Quantos mais é que vamos poder pôr? É, vamos ter mais dois. Mais dois. Este então, e mais agora um. Podia ser uma balada, pode ser a valsa brasileira. Vamos então, a valsa brasileira. Enfia-te buscar, porque pensando em ti, corria contra o tempo. Eu descartava os dias em que não te vi, como de um filme, ação que não valeu. Rodava as horas para trás, roubava um pouquinho e ajeitava o meu caminho para encostar no teu. Fazer e pela porta de trás da casa vazia eu ingressaria e te veria confusa por me ver chegando assim mil dias antes de te há pouco que o álbum João é um dos que traz no carro. Costumam ouvi-lo assiduamente? Ouço às vezes, até porque tenho que nós começamos há pouco tempo, portanto, de vez em quando ouço até para estudar. Uhum. E para ter ideias, para outros arranjos, para as músicas, etc. E de repente dá-lhe assim uma ideia assim, se fosse agora tinha feito diferente. Claro, então estou sempre a ter essas ideias. Uhum. Os discos são coisas pontuais e servem pelo menos para mim, por isso é que eu não consigo perceber as pessoas que estão um ano em estúdio ou vários meses em estúdio. Vários meses fazia vários discos. Pois. Mas isso vem da minha escola, né? Da escola em que eu sempre tivemos pouco tempo para fazer as coisas, porque é uma área não tão rica da música. Não é como a pop e o rock, tem muito mais possibilidades de tempo, de dinheiro, etc. De maneira que eu acho que um disco é uma coisa pontual, serve de cartão de visita. Foi o melhor que nós pudemos fazer naquela altura, mas calhar passado um mês faríamos de maneira diferente. Claro que agora nós ao vivo já estamos a fazer as músicas de maneira diferente. Dá um prazer também ir modificando e também, aliás, e também dá uma coisa que é ao público que lhe é fiel, que já ouviu o disco, sente prazer também nessas variações no concerto. Mas é muito bom, é bom ter, eu acho que sim, enriquece-o. Sim, e ter surpresa para as pessoas, sabes? Acho que é muito importante. Eu gosto de ser surpreendida quando vou a um concerto, ver um concerto. Não gosto de ouvir o disco tal e qual, gosto de me surpreendam, é isso que me estimula. Qual é a sala ideal para si, para este concerto sim, que vai dar? São todas. Acho que teatros, eu gosto muito de tocar em teatros. Porque tenho uma certa distância, tenho espaço para me mexer. E eu preciso de me mexer. Eu gesticulo muito, eu preciso de mexer. E ando de um lado para o outro, e ando aos pulos às vezes. E gosto de mexer e dançar. Não preciso de salas mais pequenas, eu fico muito atrapalhada. De onde é que lhe surgiu a ideia de fazer este DVD para acompanhar o álbum? Não foi a minha ideia, foi da Universal, foi da editora. E gostou? Eu gostei da ideia, foi com uma semana de antecedência, foi dito, olha, para a semana temos aqui um espaço, era fantástico fazermos. Uau, o quê? Que horror, não pode ser aqui uma semana, mas nós estamos preparados, mas... Depois acabámos por fazer. E teve graça, porque está com muita frescura, tem erros, aquele DVD tem erros, há que reparar. Houve lá um tema que eu até, ainda bem, há lá um que reparaste, eu tenho coisas homens tipo, ups, não era aquilo, a letra não era bem assim. Não, eu preciso sequer, não preciso, já tive a oportunidade de ver. Eu faço ali umas trocas, mas como as pessoas estão habituadas a que eu faço essas trocas, não passo despercebido. E foi o quê? Um dia de trabalho, não? Foi um dia inteiro de trabalho, inteiro, é muito cansativo aquilo. Repeti várias vezes, vários takes. Sim, porque depois também tinha playbacks para fazer, para a câmara para apanhar os vários instrumentos. De maneira que cada tema era um pai 10 vezes. Foi muito cansativo. Portanto, como foram 5 temas, foram 50 vezes. Mas é assim, é positivo, porque mostra aquilo que a Maria João é, não é? E vai ajudar necessariamente a vender o disco, pelo menos a ideia com que fica é essa. Claro, depois pode passar mais facilmente na televisão, porque as televisões precisam sempre ter imagens. Se um disco não tem imagens para passar, elas acabam por não passar. Portanto, é prejudicial. E se não fizermos e para fora de Portugal é muito necessário, eles querem sempre imagem. De maneira que foi uma boa opção. Qual é tem ideia de qual é o público? Eu ia dizer consumidor, não será o termo correto, mas o público que aprecia Maria João? Eu espero que sejam todos, espero que toda a gente goste de mim, espero mesmo, mas acho mas que nada, é aqueles que acompanham já há longos anos, é um público... Não, e os novos também, é um público novo. Novos, é um público muito novo, isso é uma constante muito, muito que fomos descobrindo já há uns anos e que é incrível, é que o nosso público é muito novo. Que reações é que os seus amigos lhe têm dito do seu disco? Eles gostam muito. Também se não gostassem, levavam alguma coisa na cabeça. E quando eu digo os seus amigos, também falo de Lenin, como há pouco falou, Gilberto Gil, não sei se eles já tiveram a oportunidade de o ouvir. Não, eles ainda não ouviram. O Gil, nós já mandámos para o Gil. Já mandámos. Por acaso, acho que também já mandámos para o Lenin, o disco. Mas não tenho a certeza. Para o Gil já mandámos. E espero que os meus amigos gostem, como eles todos dizem que sim, mas como eu disse... Não levam uma coisa na cabeça. Bem, olha, assim, Maria João, como percebe, de facto, aqui as conversas são como as cerejas e a Maria João tem, acima de tudo, a particularidade que é uma boa conversadora, tem uma conversa pois muito, muito agradável. Mas, fala, mas é muito agradável. Foi uma conversa a que lhe tenho muito que agradecer. Ah, eu é que agradeço. Não, pelo amor de Deus. Vamos fechar com um tema seu. Que eu por acaso tinha a ideia de fechar com a Rosa, mas como já o escolheu, escolha um novo tema para acabarmos. Nós passámos há pouquinho, foi a valsa brasileira. Exatamente. Não é? Então agora podemos passar o tico-tico no fubá. Então fica o tico-tico no fubá. À altura de nos despedirmos, olha, agradecer por tudo. Vamos marcar este encontro para um próximo disco, que espero que venha rápido, que não demore tanto tempo como demorou para lançar este. Pois foi. Está na altura e que esse traga o Menino de Ouro. Espero que sim. Vai trazer de certeza. Vai trazer de certeza. Ok. Um abraço por tudo. Muito obrigado. Beijinho. E obrigada. Votos de boa continuação e bom trabalho aqui. Desejamos desde o Alberto Hospital. Vamos vê-lo um dia destes aqui ao vivo, com certeza. Espero que sim. Ok. Beijinho. Um abraço. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Seus olhos.